Um tema interpretado por Rancho Alcorque de Nogueira, Ponte da Barca. Hoje de manhã o galo não quis cantar, não sei porquê. Bom, a maré, lá estará mal por ir da garganta, o bicho. Bom, vamos passar o folclórico, não é? Bom, continuamos com o Rancho Alcorque de São João Batista de Nogueira Braga. Vamos então escutar. marinheiro. Después de 2 años pasados, ya andaba. Thank you. Ora, muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por Rancho Folclórico de Nogueira Ponta Barca. Continuamos sempre à escuta da Rádio Arco-Íris na emissão Cantar do Galo. São 8 horas e 36 minutos e continuamos com uma pequena desgarrada. Vai ser Celeste da Barca e Pedro Mendes. Vamos então escutar aqui esta linda desgarrada. Cantiga barata, isso é cantiga barata, dá-se o valor a quem não tem. Não gosta que me chame balhota, nem sei a idade que ela tem. Mas a verdade tem que ser dita, é balhota, mas ajeita-se bem. Faço traça, os burros que vão para a tua escola aprendem a puxar a carroça, aprendem a puxar a carroça, que isso é uma coisa que se preste. Em vez de aprender a cantar, fico a rinchar com uma celeste. Chamar-vos, vai, mas é dormir uma soneca, porque eu até agora não vim. Olha, um burro careca. Mas sabes que os burros estão em vias de extinção, e agora vais levar esta cantiga, já vai a mão. Não me importava de ser burro se fosse um burro da cobrição. Mas essas coisas que te dizes, Celeste, juro que me mato. Mas eu tenho pontaria, acerto num carro de mato. E se hoje for preciso, acerto no teu buraco. É que já não há mais trapos. Olha que eu vou-te contar o sítio dos meus buracos. Dois, e ainda tenho mais dois. Dá-me bom Um é para fazer xixi, outro para cagar para ti. E foi isso que eu ouvi, e foi isso que eu ouvi. Celeste, muito te adiantas, e até fico envergonhado com as coisas que tu cantas. Esse buraco que tu tens é como o túnel da água salta. Devagar, devagarinho, tenho um buraco ideal. Tu pensa bem no que dizes e naquilo que chamaste. Dizes que ela que é fininha, mas nunca te queixaste. Agora quanto aos buracos, já vi que estou satisfeito. Celeste, vou-te dizer, sem te faltar ao respeito, vou-te meter uma fartura na boca, pois não dizes nada de jeito. Era a falta de respeito, mas eu vou saborear. Mas eu vou saborear. E acalme essa fartulinha que eu tenho que terminar, deixando um grande abraço para quem me quiser aceitar. Levas-me no coração, olha que tu vais para o porto. Sempre a aprender. Tu sabes que és coisa fina, este é o que estás a dizer. Eu é que sou o morcão, mas hoje tenho-te que fazer. Com tua visão, com outra capacidade, desculpa que eras tu, em sua necessidade. Sou mulher aqui que vês, mas tu mudas da tua idade. Depois de o ver estendido, ele vai-me já por cima. E ao toque da concertina, e ao toque da concertina, eu não sou nenhum jumento, mas vou-te avisar, menina, que eu a cantar estou atento. Quando me puses deitada, senta-te no meu assento. Mas já vi o que tu queres, mas já vi o que tu queres. Cantigas à vai a mão, sei que ela aí está contente, que me leva no coração. Mas nesta noite de cantigas, foi forte o nosso artigo. Celeste, ó minha amiga, sei que queres-me dar castigo, mas hoje louvaste tantas que até vais sonhar comigo. Thank you. meu hei de morrer.

programa Ainda Bem foi, portanto, o conjunto típico pôr do sol com a agulha mal espetada. Continuamos com o conjunto típico Vozes do Baldo Sousa. Vamos então escutar. Muito bem, foi portanto o conjunto típico Vozes do Baldo Sousa com o tema Rainha de Portugal, com o tema não, o tema é entra na roda. Continuamos com mais um tema do conjunto típico Pôr do Sol. Vai ser a minha prima Maria. Ah, vamos ver então como é que ela está, a prima Maria. Tão bem casada, mas deu pra jogar amor. 38 43 48 00. coração, e é por um milhão de idade. Vai tu para muita gente, por eu dizer a verdade. E eu sei que esta canção, e é por um milhão de idade. Vai tu para muita gente, por eu dizer a verdade. Tem coisa melhor, tem coisa que não vai entender. Muito bem, foi portanto mais um tema interpretado por o conjunto Típico Pôr do Sol com o tema O Filho Abandonado, que era eu, mas não está nada abandonado, está em boas mãos. Bom, mais uma vez bom domingo a todos, meus amigos, espero que estejam a gostar da música, que ainda há aqui muita para passar. Vamos então mais um pouco de publicidade. Devenez adhérent de la radio Arc-en-Ciel. Contactez le 02 38 43 48 00. Oh, Foi neste verão que eu conheci a Manuela e ela a mim. Oh Manuela, tua alegria, tua juventude jamais tem fim. Foi neste verão que eu conheci a Manuela e ela a mim. Oh Manuela, oh Manuela, tua alegria, tua juventude jamais tem fim. Ela é uma simpatia, ela é que eu quero tanto. É uma linda menina, a mulher do meu encanto. Ela é uma simpatia, ela é o meu amor. E em troca de um sorriso, oferecia-me uma flor. Foi neste verão, foi neste sur Arc-en-Ciel. Bienvenue, bienvenue, bienvenue dans nos programmes. Janelas com tauinhas. Vivo com muitas amigas, aquela de quem vos falo, que não há maior galo de vida de raparigas. E não há maior galo de vida de raparigas. Pelas cantigas, como no campo, a cigarra se canta ao fado, a guitarra de como vida até chora. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. A casa alegre onde mora é numa rua bizarra. Se tornar notada, usa coisas esquisitas, muitas rendas, muitas fitas, lenços de cor

sem se armar. Flor de alma pura e de ternura, ao Deus dará. Coração estalar da dor, rosa enjeitada, sem mãe, sem pão, sem enterrada, que vida triste e chorada, o teu destino te deu. Rosa enjeitada, rosa humilde e perfume. Afinal, desventurada que és tu, rosa enjeitada, uma mulher que sofreu, tão pobrezinha que ainda tinha uma feição, alguém que amava e que sonhava uma ilusão. Mas esse alguém, por outro bem, se apaixonou, e assim fiquei sem ele que amei e me enjeitou. Rosa enjeitada, sem mãe, sem pão, sem ter nada, que vida triste e chorada, o teu destino te deu. Uma mulher que sofreu. Que é do Porto, agora ri, arranha o canivete. Vamos dançar a moda do pirinete. Mete o pé, agora e outra vez lá fora. Vê lá que está na hora da competição. Mete com jeito, agora e outra vez. E dança a filha, o tirimete dança, dança maravilha. Até no escuro dá para tirar e meter. Ai, nem sequer é preciso estar a ver. Ao som da música até a gente se derrete. Ai, tira, tira, tira, tira, mete, mete. Faz bem a todos a ter por beleza. O tirimete é uma dança portuguesa. Ai, mete o pé, corre, vem outra vez. filha. Última dança, dança, maravilha. Até nos curva para tirar e meter. E nem sequer é preciso estar a ver. Assunta a ponte que a gente se der. Vai, tira, tira, tira, tira, mete, mete. Faz bem a todos, é preciso é aprender. O tiro e mete dá saúde e faz crescer. Ai, mete o pé, a dor e outra vez. Deixai-me que cante, vou chorando assim, vou entre sargaços, estendendo os meus braços. Como um eu sou livre como as aves e passo a vida a cantar. Eu sou livre como as aves e passo a vida a cantar. Um coração que nasceu livre não se pode acorrentar, não se pode meu fado. Guitarras do Lisboa, noite e dia, reinando nas vielas da cidade, guitarras que dão voz à moraria e vão falar a sós com a passado, dentro de vós ressoa a voz do próprio fado. Guitarras de Lisboa, obrigado. Guitarras são iguais nossos instrumentos, iguais nossos reveses. São mais nossos lamentos, são mais guitarras, mas a rir quando é preciso, mostramos muitas vezes que a dor pode ser riso. Guitarras de Lisboa, noite e dia, treinando nas vielas da cidade, guitarras que dão voz à moraria e vão falar a sós com a saudade. Guitarras de Lisboa são meninas do passado, dentro de vós ressoa a voz do próprio fado. Guitarras de Lisboa, obrigado. Ora, muito bem, são 9:59 aqui nos estúdios da Rádio Arco-Íris. O programa Cantar do Galo dar-se-á por terminado. Foi, portanto, Fernando Farinha com Guitarra de Lisboa que terminou, portanto, esta terceira parte do meu programa. Tenho-vos a desejar um bom domingo cheio de amor, paz e alegria. E espero que estejam contentes desse lado com a música aqui passada nos estúdios da Rádio Arco-Íris, assim como todas outras emissões. Já a seguir, não se esqueçam, há mais música para toda a gente. Portanto, mais uma vez um bom domingo e saúde da boa para todos, sobretudo aqueles que sofrem. É preciso pensar neles, não é verdade? Não é só aqueles que têm saúde, temos de pensar também naqueles que não têm. Portanto, da minha parte, lhe desejo boa saúde e pouco sofrimento. Mais uma vez, bom domingo a todos e até domingo próximo, se calhar. Se não calhar, bom, veremos, porque afinal hoje chove, amanhã dá sol e temos que andar nisto. Portanto, mais uma vez, muito obrigado pela vossa fidelidade. A minha emissão, como todas as outras que passaram nos estúdios da Rádio Arco-Íris. E sem mais, bom domingo a todos, mais uma vez, continuação, e portem-se bem daqui até lá. Tchau, beijinhos para todos. Arc-en-Ciel, la radio 100% diferente. 100% diferente, pour votre plaisir. Bonnes affaires. Ben où ça? Aux établissements Mariano. Toute l'année, des prix en fête, des promotions sur de nombreux articles signalés en magasin. De délicieuses spécialités portugaises à des prix qui défient toute concurrence. Un espace épicerie, surgelé, une cave, bref, tout un choix de produits pour nous régaler. Attention, l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Sachez apprécier et consommer avec modération. Établissement Mariano, à rue de l'Orme Gâteau, à Sémois. Téléphone 02 38 22 12 22. L'atelier Papille à Fleury-les-Aubrais. Vous cherchez du pain de qualité? La boulangerie artisanale L'atelier Papille vous prépare chaque matin des pains de qualité.